Bom, um dos temas centrais aí dessa etapa do desenvolvimento brasileiro e global é a questão do consumo. Nós tivemos uma inclusão pelo consumo aí de milhões de pessoas. Hoje temos um conjunto de fenômenos políticos, econômicos, que poucos conseguem explicar, já que se mudou a natureza, digamos, aí de classe C e D. E a nossa entrevistada é a Flávia Ávila, que é especialista em economia comportamental, está lançando esse livro, né? E tem estudado aí os efeitos do consumo sobre o consumidor, abordando um campo da economia que deixa de lado a questão aí dos impulsos racionais para a compra, tentando ver outros aspectos. Fala um pouquinho dessa ciência da economia comportamental no Brasil. Essa área aqui no Brasil realmente ela está incipiente ainda. Ela ainda é mais vinculada com a educação financeira, com a parte de consumo, né, que realmente ela tem bastante a agregar nessa área. E a dimensão do impacto que ela pode criar ainda não é tão nítida. Então, o que acontece? Lá, um boom realmente que teve a área nos Estados Unidos, na Inglaterra, foi na crise de 2008, tá, que mostrou que as coisas não eram realmente ali como eles previam, né? Então, grandes livros foram lançados ali. Então, na verdade, a gente criou o guia, ele foi lançado em novembro do ano passado, lá na FEA, na USP, para mostrar um pouco como essa área está desenvolvida lá fora, com estudos empíricos. Porque ela ganhou, na verdade, força, foi ela mostrando dados reais, estudos empíricos, para falar assim, olha, realmente algumas variáveis psicológicas, sociais, elas podem ser muito mais efetivas do que incentivo financeiro, do que punição, do que várias... Quais são essas variáveis? Porque sempre a ideia é que o egoísmo, a soma dos egoísmos, você vai ter uma síntese virtuosa, vigorou, é isso? Não, a gente estuda, na verdade, com esses experimentos mesmo, a economia comportamental desafia essa ideia, né? Que a gente não é inteiramente racional, não estou dizendo que a gente seja irracional, mas a gente não é totalmente racional e a gente também não é meramente egoísta, né? Então a gente se preocupa, assim, com o outro, a gente tem uma variável importante que é de reciprocidade. E mais ainda, assim, às vezes os economistas, uma questão é que, por exemplo, você precisa fazer um modelo. O modelo vai ser mais elegante se você considerar alguns fatores fixos, né? E lá fora, principalmente, o centro que eu fiz parte, o CIDEX, ele tem até bastante matematização, no sentido que quando você faz experimentos em vários locais, em vários países, de uma forma mais consistente, você consegue até mesmo modelar. Então, ver o nível de aversão à desigualdade que aquela população tem, ver o nível de diferenças que tem, homem e mulher. Então, ela trabalha muito com essa parte experimental, que é a gente colocar pessoas no momento de decisão, né, tomarem decisões com incentivos reais, ou seja, num laboratório ou na vida real. Como é que é esse experimento? Esse experimento, normalmente, assim, pensando em experimento de campo, que é mais a minha área, se eu tenho uma experiência maior, é você, simultaneamente, você desenhar intervenções diferentes, normalmente mudando só uma variável. O que acontece? Então, uma variável, às vezes, que é mudada é o preço. A outra que é mudada na frase é, poxa, tantas pessoas já fizeram isso, já economizaram energia, já fizeram... E você testar essas diferentes questões. O que acontece? As pessoas normalmente não têm ideia do quão forte é a parte psicológica e social. Mas quando você faz um bom desenho, o que você faz um bom desenho? É você pega pessoas parecidas e randomiza. Você coloca pessoas para incentivo financeiro, pessoas para um incentivo social, pessoas para manter uma opção padrão, já que a gente é muito tendencioso à inércia. E aí, quando você mensura isso, pessoas parecidas, com uma variável alterando, esse resultado fica mais limpo. E aí, assim, tanto por isso que o Banco Mundial lançou o relatório lá, Mente, Sociedade e Comportamento, ano passado, porque quando esse resultado está mais limpo, essa área começa a ganhar força. E foi assim que ela começou a ganhar força, com estudos empíricos. Essa questão da aversão à desigualdade que você colocou, como que vocês chegaram a esse cálculo? Então, a versão de desigualdade, você coloca, eles conseguem calcular até, eu participei de alguns experimentos, um beta, né? Ou seja, quanto a versão de desigualdade é aquela população, é aquele tipo de grupo, né? E o que você faz é você colocar pessoas, tanto em laboratório ou em campo. Só um pouquinho, tá? Vai dar interferência aí, não sei só. Alô? Alô? Tá tranquilo, é isso mesmo? Tá ótimo. Você fica com o celular aqui? Deixa eu tirar aqui o... Pronto. Valeu? Então, essa questão experimental para a questão da desigualdade, para até questão de. Desculpa, eu fugi a palavra. Esse aqui é o ultimato. Não, Bom, se vejo você barulho. responder, É. repete a pergunta. Oi? É, deixa É, eu responder. bom. Então, essa questão da aversão à desigualdade que você mencionou, como que você mensura isso? A gente faz normalmente experimentos de laboratório, também experimentos de campo. Então, experimentos de laboratório muitas vezes eles são feitos até com estudantes universitários, que existe até uma crítica se isso pode ser extrapolado para a população, e tem muitos estudos que mostram que sim, né, aquela população. E você coloca pessoas nesse ambiente, num ambiente real, com dinheiro, vamos pensar R$ 100, e você tem uma situação ali desenhada. Se você pegar e colocar esse dinheiro nesse local, você vai ganhar 40% dele, mas se você ficar com ele para você, você ganha 100%. Você vai manipulando algumas variáveis onde, numa situação racional, você ficaria com tudo para você, você pensaria só em você. E o que observa é que isso não acontece. Né? E aí tem estudos realmente, lá no CIDEX mesmo, tem o Simon Gutcher, que é um grande estudioso nessa área, um dos autores também, é o Ernest Fehr, também é bastante conhecido nessa área, é que você mostra, inclusive, com jogos encadeados, você vê o aprendizado, então as pessoas vão vendo que no início elas querem dar a metade, metade. Só que quando você tem meio de manada, né? Você vê que as pessoas estão colocando menos e ficando com dinheiro para elas começam a agir de forma mais racional, porque elas se sentem injustiçadas, né? Elas se sentem. Ou seja, quando tem a sobra, é mais fácil haver a solidariedade. Na verdade, assim, a gente observa que além das pessoas não serem meramente egoístas, elas punem mesmo a pessoa que é egoísta, mesmo que isso tire dinheiro dela. Então você tem experimentos que tem a punição. Você fala assim, eu não achei isso justo, né? Eu tiro do meu dinheiro para punir porque isso não foi justo. Por isso que você tem as empresas hoje trabalhando os temas sociais. Também eu acho que essa parte de você estar interagindo a cultura, né, a sociedade, mudando um pouco o mindset mesmo das pessoas, que isso é importante, cria todo exatamente uma forma de interagir, de caridade, E da política isso devia ser mais importante, está um pouco diluído. sem dúvida, sem dúvida. Na política você tem algumas intervenções que quando você vai. Às vezes não só pela questão de dinheiro, né, assim, mas quando você vai com intervenções que trabalham muito mais o psicológico, o social, você consegue ponderar, né, mais essas pessoas de uma forma também que você não imaginava. E aí, nesse caso de pobreza e desenvolvimento, o que acontece nesses experimentos é mais ou menos isso, é você pegar uma população mais pobre, por exemplo, tem um experimento muito famoso no Banco da Filipinas, você pegou várias pessoas mais pobres que já eram daquele banco, e você, para determinadas pessoas, você ofereceu uma caixa onde ele poderia poupar dinheiro colocando dinheiro lá. E aí eles tinham uma chave que ficava no banco. Outra era transferência automática, né, que é muito mais fácil, a gente faz tudo. E o outro ia lá, uma pessoa de educação financeira, falar: olha, se você poupar no futuro, você vai ter isso, isso, isso. E aí, para ver o que é mais efetivo. E no longo prazo, a caixinha e a adesão foi muito maior, né? Então você tem situações, economias de alta incerteza, que é o que mais se estuda na economia comportamental. É o que a incerteza, a instabilidade gera no comportamento humano, e aí você tem reações não esperadas. A questão é que essas reações são inesperadas, a gente sabe, né? O ser humano é uma caixa de surpresas. Mas o que a gente tem observado sistematicamente na economia comportamental é que esses padrões eles podem sim ser previsíveis. Esses desvios sistemáticos, eles acontecem de forma muito forte. E aí você pode prever isso e agir Vamos para pegar pensar. macroeconomia. Você tem que ter Tá. um conjunto de medidas que tem que o resultado vai depender da maneira como os agentes econômicos recebem essas medidas. E Isso. aqui o padrão do discurso macroeconômico no Brasil é tosco, é mesmo, acompanha faz 40 anos, é a mesma coisa. De alguma maneira, essa questão desses estudos estão mudando um pouquinho a percepção de como que a política macroeconômica rebate nas expectativas dos agentes, não? A economia comportamental, na sua essência, ela é muito ligada na microeconomia, Tá. no agente, na pessoa individual, que tem sim impacto nos mercados, né? Ou seja, uma ação individual que ela impacta. Então você vê, por exemplo, a parte de herding, né? Que você segue e você causa uma crise global, né? Herding é um efeito manada, né? Então a pessoa faz uma coisa, se ela vê todo mundo fazendo, num momento de crise, ela simplesmente segue. E essa ideia de seguir os outros, ela é tão forte e a gente às vezes não sabe algumas motivações que estão por trás daquilo. E algumas motivações, por exemplo, que a gente observa nesses estudos, é que normalmente você acaba seguindo o outro porque você acha que aquela pessoa já calculou os custos, os benefícios, e é mais fácil. Na verdade... É que nem você está perdido numa cidade, você vai atrás de um carro lá que você acha que tem a saída e fica todo mundo girando. É, estudos assim diversos. Aí você, de novo, né, mostra o quão forte é e mostra o que coisa. E quando é um amigo, então? Quando é uma pessoa que você respeita? Porque, né, às vezes você tem amigos que são outras profissões, olha um amigo que é economista e fala, poxa, eu respeito você. Acho que o poder que você mesmo tem é muito forte, né? Ou seja, pessoas que acreditam no conhecimento, na credibilidade, falam, poxa, eu não vou conseguir esses anos todos, né, que o Luiz Nassif teve de estudos, então eu sigo, eu acredito nele e eu sigo. Então tem essa questão, esse ponto, ou seja, você confiar essa informação e achar que o outro já tem todos os conhecimentos e nem sempre... Ele tem... Mas né? dá para explicar, digamos, essa crise da política, o aparecimento da ultradireita nos diversos países, à medida que durante décadas você destinou ao economista o caminho, você tem a sabedoria. O Brasil, desde o Rui Barbosa, já tem disso. Uhum. Você conhece a ciência, tem, quando isso aqui dilui, você fica no mato sem cachorro. É. Eu, como economista, a gente vê, né? Economista é um... É um profissional delicado, né? Diferente. Eu posso falar, já que é a minha... Né? Principalmente, por exemplo, no nosso caso, que defende a economia comportamental, você fala em psicologia, todo mundo torce o olho, assim. É bem difícil você estar trabalhando nessa parte. E ainda mais, mostrar que esses resultados são mensuráveis, dados. E também foi por isso que ganhou, né, a dimensão que ele ganhou. Então, nesse caso da política, isso é muito forte, porque você tem atores importantes tendo seu posicionamento, que você acredita, que você vincula aquilo ali, você sabe que aquela pessoa estudou muito economia ao longo do tempo, né, tá ali. Então, assim, isso sim age de forma bastante forte. Além disso, você tem os fatores ao redor, ou seja, você quer ter o mesmo conhecimento, ou mostrar ter o mesmo conhecimento e nível de consciência do que os outros. Então você age querendo participar daquele grupo. Então tem um experimento, fugindo um pouquinho de política, mas acho que dá uma dimensão legal, na área de energia, de economia, um experimento clássico, que é, você precisa incentivar a economia de energia, aí você coloca, aumenta o valor, questões de pico, tudo. E agora no Brasil, começou isso nos Estados Unidos, uma empresa grande, o que eles começaram a fazer? Mandava na carta de energia das pessoas falando seu consumo de energia e seu vizinho. Que ele estava economizando muito mais. O gráfico mostrava que ele estava economizando muito mais. Hoje em dia, com a tecnologia, você mostra um ranking até dos amigos, quem está economizando mais ou menos. Na verdade, essa estrutura usa muita coisa de economia comportamental. Então, tanto a parte de prova social, quanto a parte de você mensurar, deixar mais tangível. E nesse caso, eles viram absurdamente a diferença que fez, na verdade, você mostrar o do vizinho. E nessa questão de prova social, isso é muito importante. Porque, primeiro, você pode falar que o Brasil inteiro consome tanto e você está consumindo acima. Você pode colocar numa conta de luz isso. Mas quando você fala do seu vizinho, você fala da sua família, você fala de uma pessoa própria, próxima, você quer estar melhor. Você não quer ter um comportamento que eles possam julgar ou ser errado. Então, o nível de poder da prova social, ela é muito forte, né, em diversos fatores. Quando começou essa história do novo consumidor, eu lembro algumas pesquisas, até o Data Popular, bem no início, quando surgiu aquela cara do brasileiro, que a Veja tentou transformar numa história que os ricos são virtuosos e os pobres não, o Data Popular, ele soltou uma pesquisa mostrando que o nível de solidariedade do pobre era maior do que do rico, pegando alguns pontos específicos. Você fica com os filhos do seu vizinho quando ele precisa, você passa para os seus vizinhos dica de produto bom que você está comprando. Dá para ter... Mas, por outro lado, também, a gente percebe hoje que com essa implosão aí do mercado de opinião, você não tem mais opinião homogênea por classes, né? Desculpa, né? Até interromper. Não, sem dúvida alguma. A gente observa, na verdade, aí vai estudos, né, na consultoria, no Behavior Lab, a gente faz consultoria também em relação ao consumidor. Você observa que quando você está segmentando as pessoas, que é aquela segmentação de classe B, A, C, isso aí já não serve mais. Na verdade, você tem padrões, você tem grupos específicos muito delineados, que outras questões, é o hipster, é o executivo... influenciam ali. Se você parte desse pressuposto de ter essa base enorme de classe C, esse fator de você é classe C, ele não pode ser considerado como a classe C emergiu, todos querem consumir, e é uma sociedade de consumo e tudo caiu. Né? Assim, então você tem segmentos específicos que foram afetados, sim, positivamente. Tem segmentos específicos que os jovens, por exemplo, né, que a gente dá aquele exemplo, você tem que ter um tênis novo, o que o cara está mostrando, o Neymar está mostrando, isso influencia a identidade dele e ele é capaz de fazer qualquer coisa por aquele tênis. Né? Então, nesse sentido, a gente tem dentro da classe C, nas classes mais baixas, diferentes perfis. E aí a preocupação de quanto que essa mídia de fora, quanto que um fator social, a prova social, afeta cada diferente perfil. E aí um pouco a economia comportamental, quando eu falei negócio de a questão do experimento, né? A economia comportamental, quando ela propõe experimento, ela quer mostrar um pouco nessa questão, quanto que afeta aquele tênis novo que está ali e o vizinho ter um outro tênis. Tem um experimento que eu gosto, muito simples, do Facebook, por exemplo, que eles colocaram uma campanha X, não colocar nomear política ou de consumo, eles fazem um experimento simples, que é pessoas parecidas, numa foto tem 3 likes de pessoas que você não conhece. Numa foto tem 3 likes de pessoas que você conhece. Numa outra, posta uma foto sem like nenhum. Eles veem esses padrões de comportamento como essa influência é enorme. Então, é um estudo que a gente está até querendo replicar, tudo. Então, assim, se você tem esse poder, nesse nível micro, né? Você pega esse experimento, é feito com seus amigos, eles classificam por vários fatores para pegar pessoas iguais. Se nesse nível micro isso acontece, imagina essas divulgações das mídias sociais enormes que aparecem na sua rede social que, olha, 100 amigos seus já curtiram isso aqui. Vamos tentar entender um pouquinho. Quando a gente pega o mercado de opinião, de uma maneira geral, ele implodiu com as redes sociais. Você não tem mais aquela disciplina que os veículos de comunicação tradicionais davam. Né? Quando você pega o padrão de publicidade, desde a expansão, principalmente do capitalismo americano, vem com a ideia de você padronizar mercados. Ou seja, o consumidor classe média de São Paulo é igual ao de Buenos Aires, é igual ao de Nova York, é igual... Agora, com as redes... Então isso aí gerou um padrão de publicidade. Você comprar o tênis tal, você vai ficar bom, que nem o fulano de tal, vai ficar bonito, que nem o fulano... Eu não sei se é a impressão minha, eu não tenho visto televisão mais. Com as redes sociais e esses novos pontos de definição de comportamento, esse padrão, ele está sendo substituído por outro? É isso? As redes sociais, aí de uma perspectiva até de empresa, de tudo, você consegue segmentar mais esse público, né? Então você tem grandes empresas aí, e-commerce, tudo, que ela consegue trazer a impulsividade daquele momento e o fator que mais afeta aquela pessoa. Eu falo muito assim, experimento na área privada, né? Eu venho da área privada, isso já é feito há algum tempo. A questão é a gente usar essa informação, né? Além realmente de criar estratégias mais efetivas até para a empresa, porque eu acho que isso não deixa de beneficiar o consumidor e as pessoas no geral. Você pode entender esse padrão de comportamento para você usar também como benefício próprio no dia a dia, né? Para fazer economia, para você ter hábitos mais saudáveis, e é um pouco essa ideia que acontece. Então, na rede social, como você tem essa viralização de alguns pontos, ela pode ser usada de forma muito positiva. Mas como você consegue segmentar muito, você tende a se essa variável psicológica e social for usada em sua, né, amplitude que ela tem, sim, ela pode também danificar mais o processo decisório, né? Porque você tem um nível de informacional ali sobre aquela pessoa imenso. Você sabe o que ela comprou, onde ela foi, onde ela fez, então você deixa isso disponível, né, para as empresas. Então acho que o alcance que ela pode influenciar o seu processo de decisão, ele acaba sendo maior. A gente tem a televisão, tudo, quando você tem que, você falou, a classe média de São Paulo, né, de Buenos Aires, você está atingindo um público grande. E ali agora, cada vez mais, você vai segmentando, você vai indo de forma mais direcionada. Flávio, você falou essa questão da perda aí, o fato da ciência ter se desenvolvido depois de 2008. Essa questão do cidadão europeu, lá, esse desmonte do estado de bem-estar e tudo, aí, de que maneira que... Qual é a saída que ele vê? É isso que justifica, digamos, essas saídas aí meio bonapartistas, com partidos radicais? Essa decepção se resulta em quê? ela já tem realmente, como a gente até estava falando antes, né, ela se acostuma com aquele padrão de vida, com aqueles benefícios do Estado, né, ela tem aquele padrão. Quando ela perde essa dor, né, então o próprio Daniel Kahneman, que é o Nobel, ele é um psicólogo israelense, para ganhar um Nobel em economia, o que é muito legal. Legal. Né, muito legal. E os trabalhos deles, até que tem essa parte de teoria da perspectiva, que é a ideia que a gente é mais avesso à perda, 2,5 vezes mais forte do que o ganho. Então, se você tem aquele padrão, você vai ganhando, é gostoso, é legal, a gente vai ter um benefício do ganho. Mas ele não é tão forte quando você perde naquela mesma quantidade. Então, quando tem essa perda brusca, a revolta, né, as questões, ela é muito mais forte. Você pegar dois momentos aqui, pegar final dos anos 70, os movimentos do ABC, e pegar agora. Você teve uma ascensão social, que pese a ditadura, você teve uma ascensão social. Uhum, então, certeza. O metalúrgico, ele estava... Quando rompeu essa possibilidade, daí você teve a explosão que resultou aí no partido político. Quando você pega agora um desencanto, chamado desencanto de classe C, se for pegar a situação deles hoje, comparado a 10 anos atrás, é muito melhor, mas comparado ao ano passado, o que conta é isso, é essa perda imediata, né? Sem dúvida, a gente vive um momento de ruptura. Eu acho que a gente tem um desafio de usar isso da melhor forma possível, né, para os nossos, fazer do limão uma limonada, né, assim. Então ele tem uma ruptura, você tem uma sociedade de consumo crescendo muito. Quando eu estava fazendo mestrado na Inglaterra, o Brasil estava bombando, né? Então estava ali na Inglaterra um olho brilhando em relação ao Brasil, os consumidores ficando, né, consumindo mais, tendo mais qualidade de vida. Quando você começa a cair, e eles demoraram a perceber, né, por causa de todo um processo, essa queda foi realmente muito brusca. Então, a angústia, né, a dificuldade de lidar com aquilo, e tem até que realmente você ver o que, que causou isso, você até achar culpados até pelo que aconteceu, ela é muito mais forte. Agora, existe uma preocupação nossa de economistas comportamentais, pessoas que estudam essa área, que é assim, se você tiver um pouco de melhora financeira, se você mostrar pelo menos que está havendo essa melhora financeira, você começa a gerar também, às vezes, um excesso de confiança. Um excesso de... A gente fala de um viés, que é viés de confirmação. Quando você quer... às vezes você já tomou uma decisão, você vai investir X. Você vai procurar as coisas para você, você procura as coisas que aprovam, que dizem aquilo que você já decidiu. Isso é muito forte, é um viés muito estudado. Então, nesse caso, por exemplo, das classes, né, indo, perdendo poder de compra, tudo... Isso está mais latente neles. Então, tende a procurar mais informações que falsificam isso. Ou, no caso, a crise melhorando um pouco, pelo menos a parte econômica, você ter um outro boom, assim, você ter uma esperança em relação a isso, que ela não é real. Entendeu? Então, isso pode gerar o quê? Uma procura maior para o endividamento, por mais crédito. Né? Então, por isso que é tão importante essa reflexão agora. Né, tudo que a gente passou, então a gente tem uma reflexão em relação a, será que essa melhora não pode causar também algumas dificuldades, mesmo para o pobre, que acha que vai voltar tudo a maravilha que estava antes, né? Então tem essa questão de expectativas, incertezas, é bastante estudado. Além disso, nessa área de corrupção, grande parte, acho que um quarto mais ou menos, dessa área de economia comportamental estuda a corrupção. Hoje em dia, a gente tem uma pessoa que estuda... que fez um documentário recente para o Netflix, que é o Dan Ariely, tem um livro na área de desonestidade, e você observa que essa parte de desonestidade, com esses estudos experimentais, o fato de você ser um pouquinho desonesto, isso qualifica você, isso não tem problema, o pouquinho está tudo bem. E aí é um padrão mesmo, né, de comportamento. Eu sei que o TCU fez toda uma campanha, né, nos pequenos detalhes, você não pode ser, tentar não ser desonesto, mas também acho que aí a gente tem uma oportunidade. Porque mostra, na verdade, esses estudiosos na área, que as grandes quebras de estrutura, que afeta a estrutura como um todo, são essas pequenas desonestidades juntas. Porque ainda você tem a questão da prova social, se o outro fez... Eu posso fazer. Então, é uma oportunidade, assim, às vezes muita gente pensa em relação ao jeitinho brasileiro, como sendo uma coisa completamente negativa. né? A gente tem o jeitinho brasileiro que morou fora, né? Observa e quando volta até se assusta em algumas questões. Mas a gente é um povo muito criativo, né? A gente é um Os povo... programas de qualidade aqui usaram o jeitinho como um instrumento de inovação fantástico. Fantástico. E, na verdade, assim, a economia comportamental, como tem essas ideias um pouco assim, a ideia é que se você fizer uma pequena mudança, age muito mais do que uma grande intervenção. A nossa criatividade ainda pode ser muito explorada nesse sentido. E até para mostrar que tem efeito. Porque, às vezes, você tem uma ideia... Tem um case que revolucionou a previdência privada dos Estados Unidos, que é muito legal da gente pensar. Que eles pegaram um formulário de previdência privada, quando você entra numa empresa, você pega 3%, você pode, né, investir na bolsa previdência privada 3% e a empresa coloca 3%. Esse formulário era normal, como é aqui pra gente. Você quer participar? Coloque um X, né? O que, que eles fizeram? Eles fizeram um experimento mostrando esse, se você quer participar, você coloca um X, e o outro é, você não quer participar, coloca um X. O que, que aconteceu? Você saiu de 30%, 36% para 84% das pessoas que aderiram à poupança privada. Então é um absurdo. Só que o que eu brinco é que, será que você estava numa reunião do governo, ou seja, você propusesse essa coisa, você ia até me sentir meio constrangida às vezes. Né? Uma coisa tão simples, tão boba... Às vezes você tem, então é, o que a gente tenta trazer é essa cultura meio de testar, medir, aprender, errar, testar de novo. E o jeitinho brasileiro, nesse contexto, ele pode ser muito bem utilizado. Né? Se você tenta incentivar essa cultura de que você pode errar, né? Que você pode, faça mais testes, avalie de forma bastante criteriosa esses testes, e aí você pode mostrar o efeito que isso acontece... Você pode criar mudanças muito maiores. Em pleno apogeu aí, essa fase da autoestima lá em cima, o pessoal de Minas fez uma pesquisa sobre o novo brasileiro e o jeitinho brasileiro aparecia como qualidade. Perdia aquela característica histórica aí. Não, e eu realmente, assim, acredito que temos muito a melhorar e aí tem até essa partezinha de desonestidade, tem algumas questões que eu acho culturais que a gente tem e está melhorando e acho que tem que bater na tecla de melhorar. O jeitinho brasileiro, ele ajuda a gente a ir, tanto que lá fora, quando os profissionais que saem daqui vão lá para fora, você consegue implementar coisas que eles nem imaginam, com jeitinho. É isso. Né? Então a gente é no nosso dia a dia incentivado a isso. E aí, realmente, eu acredito bastante que a gente ter experimentos brasileiros. Por que que acontece? A gente usa esses casos da Previdência. É muito legal, porque essa questão da Previdência hoje em dia está sendo usada pela FAMPRESP, até conversei um pouco com eles ontem, de uma forma interessante, assim, marque o X, ou você tem consciência do que você está perdendo, né, incentivar. Só que a gente acaba usando um estudo lá fora, você traz, com certeza tem resultado, mas a gente tem poucos estudos com brasileiro. E que perfilzinho que é esse brasileiro, né? Então, assim, o brasileiro tem jeitinho, tem tudo. Então, por isso que trazer esse estudo, a gente tem pouquíssimos, quase nenhum, infelizmente, hoje em dia, nessa linha, né? A gente tem vários estudos de políticas públicas sendo bem feitos, de inovação, mas na linha de economia experimental e comportamental, é trazer essa ideia do jeitinho, a ideia do brasileiro, como é que ele se comporta. Né? E aí, realmente, algumas soluções podem surgir que a gente não imaginava antes. Né? Boa, então, boa. É essa um pouco a ideia aí que a gente tenta, né, trazer um pouco aí.